E aí, Sintonia, qual que é o peão hoje? Ixi, mano, esses caras é tudo doido. O Hulk quer ir pra Moema, o Gago da Sul quer ir pra Santo André, nós vai ver ali certinho ainda ali, mano. Então, tem que levar minha mulher ali, tio. Umas 11h30 eu tô em Punga, aí você bate o rádio pra mim pra nós trombar? Irmão, nós vai decidir ali, aí eu pego e chego em você. Firmeza total, fica com Deus. Meia-noite, e ela é anunciada, salve. Seja bem-vinda à madrugada. Visto a melhor roupa, o boot mais louco. O relógio no pulso demorou. Tô pronto, MC Tartaruga tocando nos falantes. Ratata, rádio cinza, Picking Danger. Chamado no rádio, neguinho, qual é a missão? Esquece tudo e vem com nós no pião. Onde cê está? Diz aí que eu já tô indo. Mano, saindo do salão dos bico, ó, um olhar estranho dos mão branca foi o deixo. O uísque ficou cheio lá na mesa. Fiorino lotada com cinco, candango no golfe, o Gabriel e o Boca reclamando. Demorou, então vamos se jogar pra Vila Olímpia. É no pico dos boys, vou avisar a firma. É nós chegando, geral se incomodando, playboyzada de canto, tudo cochichando. Mas demorou o camarote, nós vai fechar. Uma pá de favelado com dinheiro pra gastar. E o garçom pergunta o que nós quer. Uma dose de uísque, mulher. Dinheiro é preciso pra andar aqui. E a noite, tio, é anunciada assim, ó. É nós que tá no estilo de favela, sem confusão e a banca não dá guela. Neguinho, vamos embora pela marginal. Força tática tá louca, dando geral cinco malandro. Vai embaçar a rotina, todo mundo pra ver igual só na delegacia. Mas nós tá ligado que eles quer. Quem é da família dá motivo, né? Uma disque no pé, ele se ataca. O celular no bolso é de duas mil prata. Eles pergunta, depois se ataca. E aí, neguinho, cê trabalha? Não, senhor. E aí, neguinho, cê tem passagem? Sim, senhor. E esse carro aí, neguinho? Foi minha mulher que comprou. E você vale o que tem, sem cifrão não é ninguém. Não é lembrado, nem considerado, não. E você vale o que tem, sem cifrão não é ninguém. Não é lembrado, nem considerado, não. Sensacional, ver os parceiros de RR parando a porta do salão. Mas fazer o que, nem todos pensam assim. E a inveja, tio, tem o poder de destruir. Vamos curtir, porque a vida é uma só. Vida com abundância, eu só quero o melhor. Cheguei no salão pra curtir meu rolê. Pra dançar, pra beber, o que tiver que ser. Se elas rebolar, vou fazer o que? Joga a bala pelas bebê. Aí, neguinha, aquele mano ali tá só filmando. Mais de meia hora que tá nos ganhando, ó. Coração de pardal, sai pra lá na moral. Tô pra curtir e tô pra curtir. Deixa isso pra lá, não vamos brisar, tio. Se ele querer pá, nós puxa o bonde já. Então abre a carteira e conta mais nota de 100. Vou chamar o garçom pra servir as minas também. Meu Deus, não deixa esse mundão acabar. Porque o que é dinheiro sem lugar pra gastar? Ô parceiro, deixa eu ir no piloto aí dessa nave aí, ó. Vale no sapão com os caras ali. Na avenida do estado, na saída, nós sabe. Que elas vai selecionar quem vai pegar no próximo bar. Olhar apreensivo, coração congelado. E quem pagou uma garrafa, quem tava mais rodeado, irmão? É esses quem elas vai filmar. Pra ver se é largato o patrão da firma. Então sai com a amarelona do motor, oh. Cromado, escape boca 8. Deixa os bica tá tio. E elas como sempre com o vidinho treinado. Olha lá, aonde? Do outro lado? O quê? Aquele gatão do camarote em cima de uma Honda amarela. Tá nem ligado, comprou dois baldes, um de uísque e outro de energético. Mas também tava rodeado de mulher. É, eu vi. E você viu? Os caras que tava com ele, tudo cara de patrão. Eles estavam só me olhando lá no camarote. Tomara que ele venha se tapar por aqui, velho. Socorro! Mas que perigo. Ostentação. É pelas damas, é pelas verde. Mesmo barato sendo louco, segue assim a vida na quebrada. E você vale o que tem, sem cifrão não é ninguém. Não é lembrado, nem considerado, não. E você vale o que tem, sem cifrão não é ninguém. Não é lembrado, nem considerado, não. We'll be right back.